Les 9h. 9h. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Ah, ça y est, on a trouvé les bons boutons. On a des petits soucis ce matin. Ça a été très compliqué. Ouais, c'est clair. Bonjour, bonjour. Nous sommes donc en direct sur le www.radiopenfm.fr ou sur le 97.9. Je vais dire bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Mario. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de se retrouver ce matin, dis donc. C'est ça. Ça faisait longtemps. Il fait beau en plus, on est là tous les deux. Notre confinement a duré très longtemps. Très longtemps, oui. C'était chacun son tour. Ah oui, ça a été compliqué. Hein. Ouais. Mais bon, après, nous sommes là et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie, jusqu'à midi bien sûr. Vous pouvez nous appeler donc au 05 55 56 21 44 pour vos dédicaces. C'est bien, t'as pas oublié ça. Ah non, je l'ai bien ancré depuis le temps. Et donc pour vos petites dédicaces, pour nous faire juste un petit coucou, il n'y a pas de souci. On est là, on vous accueille, on vous écoute. Oui, on écoute tout le monde. Hein. Ouais, bien sûr. Tout le monde est bienvenu. Nous allons mettre donc quelques nouveautés ce matin. Et puis, si vous avez envie d'écouter une musique en particulier, appelez au 05 55 56 21 44. Bom dia a todos os ouvintes do mundo inteiro. Todos que estão a ouvir já a nossa emissora esta manhã. Bom dia a todos os artistas. Podem ouvir no www.radiopenfm.fr ou no 97.9. Podem chamar ao 00335555621 44 para as dedicatórias ou discos pedidos. Não há problema. Estamos aqui até meio-dia para vos satisfazer. É isso mesmo. Hoje, neste domingo de manhã, é Maria e Mário na Rádio Open FM 97.9. É isso mesmo. Allez, on part tout de suite en musique, tiens. E a Joana. A Joana. Vamos até ouvir a Joana. Dá um passinho pra frente, dá outro passo pra trás. Deixa que... Joanne. Quem é? As bombocas. Bombocas. És o meu chuchu. Bombocas. Na Rádio PNFM.

Ah, Jorge Freire. Ah, je suis obligé de vous dire qui c'est qui chante. Non, t'es pas obligé. Oh. On m'a obligé. Si, Maya, ce matin, elle m'oblige à dire des choses. Bah, je suis bien obligé. Hein. Des fois, tu dis rien. Tout le monde dit, il est pas passé. Ah, vous voulez que je parle? Je vais parler. Ne vous inquiétez pas pour ça. Aïe, aïe, aïe. Bon domingo de manhã. Bandalusa. Você nunca me amou. A rádio Open FM 97.9, as vozes de Portugal. Você nunca me amou. Você me enganou, só me fez infeliz. Você nunca me amou, você nunca me quis. Neste tempo inteiro, você me enganou, só me fez infeliz. Eu dei-te o meu carinho e mostrei o caminho da felicidade. Para ti não foi bastante, deixaste-me sozinho nesta triste saudade. Mas o tempo vai mostrar o que fizeste para mim. Tu vais pagar dobrado, foste tu que quiseste assim. Você nunca me amou, você nunca me quis. Você me enganou, só me fez infeliz. Você nunca me amou, você nunca me quis. Neste tempo inteiro, você me enganou, só me fez infeliz. Deixaste-me sozinho nesta triste saudade. Mas o tempo vai mostrar o que fizeste para mim. Tu vais pagar dobrado, foste tu que quiseste sim. Você nunca me amou, você nunca me quis. Neste tempo inteiro você me enganou, só me fez infeliz. Você nunca me amou, você nunca me quis. Neste tempo inteiro você me enganou, só me fez infeliz. Começar, morena, vem para cá, quero te ver dançar. Desde que durou, se não tiveres um par, comigo vem bailar, quero-te sensual. Desde que durou, ai morena, vem para cá. José Melhoa. Tu és a beleza

isso tu já sabes. Porque sofrer de amor, porque oprimir esta paixão, porque sentir que dentro dos meus passos está faltando algo. Quero seguir uma vida contigo, isso tu já sabes. Eu não me vou Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Ah, le voici, le voilà. Christophe Malheiro. Dá salto para o ar. Bem-vindo neste domingo de manhã na Rádio Open FM 97.9. As vozes de Portugal. Et oui, bienvenue à vous sur Radio Open FM 97.9, les voix du Portugal avec Christophe Malheiro. Dá salto para o ar. Fais un saut en l'air. E descrever uma moda nova para pôr o mundo todo a saltar. Ai, vem para aqui, para a nossa roda. Dá-me o teu beijo, morro de desejo. sonhos que encantou o meu olhar. Gosto tanto dela, faz-me enlouquecer. Vou dançar com ela e em seus braços me perder. Sempre que eu a vejo, morro de desejo. Estou alucinado, ela é meu pecado. Sempre que eu lhe toco, brilham os meus olhos. Quero o teu sorriso, dizer-lhe ao casser cette chanson à Marie du côté d'Oradour. Oh la chérie. Essa menina da mãe, dona do meu coração. E eu por ti vou até ao fim do mundo. Quando tu danças, fico louco de paixão. Minha boca e faz assim. voulais dire quelque chose? Oui, c'est bon, je suis prête. Pas moi. Ah, puisque tu es prête, on va la faire juste après. Ok. Radio Bon FM. Belle dédicace, hein, Marie. 9h midi. Bienvenidos à la salle et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et bon, voilà, je vais vous faire une petite recette de saucisson au chocolat. Qu'est-ce que c'est... Non, rigole pas. Non, qu'est-ce que c'est que le saucisson au chocolat, Maya? Eh bien, c'est un gâteau, en fait. Avec du saucisson ou pas? Non, pas du tout. Ah. Mais ça s'appelle comme ça. Donc, c'est la forme du gâteau? Sûrement. C'est ça, tout à fait. Alors, il vous faut une dizaine de biscuits sucrés. 200 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 100 g de sucre glace, un œuf entier, pas beaucoup d'ingrédients. Hein. Dans un grand bol, vous cassez la tablette de chocolat noir en morceaux et vous ajoutez le beurre coupé en carré. Vous faites chauffer au micro-ondes pendant une minute. Vous versez le mélange chocolat-beurre dans une terrine. Vous ajoutez l'œuf, le sucre glace et les biscuits émiettés. Mélangez avec un fouet. Avec un fouet de cuisine, pas un fouet clac clac. Oui, tout à fait, hein, bien sûr. Ils auront compris. Pas avec une cravache, quoi. Ouais, c'est ça. Vous versez le mélange sur une feuille d'aluminium et vous le formatez pour lui donner l'aspect d'un gros saucisson. Voilà. Vous laissez reposer toute la nuit au réfrigérateur pour que le saucisson au chocolat durcisse bien. Vous coupez le saucisson en tranches et vous dégustez. Tu vois, c'était un saucisson au chocolat. Bravo. Non, mais au départ, j'ai eu peur. Remarque, toi aussi, t'as eu peur. Au début, quand on a commencé à regarder, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un saucisson au chocolat. C'est ça, tout à fait. Ouais, ben, c'est très bien. Alors, si vous voulez la recette, vous pouvez peut-être la retrouver sur la page. Les voix du Portugal, oui. Jusqu'à présent, j'ai pas mis les recettes que j'avais données. Parce que elle n'avait pas le temps. Elle était confinée. C'est ça, j'avais vraiment pas le temps. Elle était confinée, comme une star de ciné. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais les remettre. Allez, ça marche. Allez. On va repartir en musique. Oui, vous pouvez nous appeler au 05 55 56 21 44. 00335555621 44 para as dedicatórias. E hoje de manhã é Maya Mário na rádio Open FM 97.9. As Vozes de Portugal. Oi. Que tu no fim ficas a chupar no dedo. olha que tu no fim ficas a chupar no dedo. Esta menina é de rir, pensa que me mete medo. Mas olha que tu no fim ficas a chupar no dedo. A vida nos prega rasteiras, as palmadinhas nas costas, nem todas são verdadeiras. Por isso prestem atenção, se elas não são matreiras. As palmadinhas nas costas, nem todas são verdadeiras. Por isso prestem atenção, se elas não são matreiras. Ah, j'aime bien celle-ci, moi.

Allez, on passe un petit bonjour à monsieur Antonio Rego, du côté du Portugal. Elle nous a fait... de Guiens. De Guiens. Elle dit bonjour à ton papa. Bom dia, pai, mãe e família. Vou dedicar uma canção de Chico e a Suzy. Donc, on va trouver. Sim, e vai Chico e Suzy, saudades de por, saudades é para Guiens, para Guiens e para meus pais. C'est beau, c'est joli tout ça. Les voix du Portugal en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Saudades, preguiens. C'est pour Monsieur Ribeiro. Ouais, mon Antonio. Papa. Minha mãe, minha irmã e minha sobrinha. E toda a família. Não me sai do pensamento. Meu peixe, minha loucura. A saudade no momento. Ai, tem uma beleza pura. Esta saudade eterna. Tem carinho e encanto. Vila Real, sou todo teu. É por isso que te canto. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Tenho de ti, Vila Real. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Como não há igual. Guiens a terra linda, como tu não há igual. Muitas saudades no peito, na minha terra natal. Mesmo um gesto tão bonito, e os imigrantes a chegar. Com senhores aflitos, vamos todos festejar. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Tenho de ti, Vila Real. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Como tu não há igual. Tenho de ti, Vila Real. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Como tu não há igual. Chico e Suzy. E agora? Uma canção que nos mandaram em direto é de Pedro Falcão e é Já Não Dá. É isso mesmo, Já Não Dá. Dom Falcone. Na Rádio Open FM 97.9. Vou vivendo e sabendo, levando com calma o tempo. em causa própria vou largando o momento. As coisas boas vou vivendo, as más vou deixando para trás. Aliás, não faço cópia nem cartaz, mas com Deus no coração e a minha paz. Passei por um erro de casting, sim. Paguei com um suor, com lágrimas, sim. Mas mesmo assim vou continuando calibrado. Não sou daço, mas pronto para o próximo passo. Vejo a luz que me guia para o segundo ato. Há quem diga que a vida é rude, ilude e funde, que o vírus nada mude. Aparências que desiludem a alma, traço um novo caminho, esse caminho que eu traço sozinho. Desde menino, onde não há livro de reclamações, sem transações para boas ações. Respeito pelo próximo é a minha máxima, que marco com nota clássica. Tática, vira matéria, viver prática, no novo elaço prático, neste jogo de cubo mágico tático. Cores fluem, brilhos soam, os sonhos voam, para além de quem acredita, de quem é quem. Mas só Deus sabe o caminho disto, para onde isto vai e de onde isto vem. Ai, caliente nesta rádio. As vozes de Portugal. Ai, ai, boa música hoje de manhã. Bonjour Alexandra. Carla Blondi. Allez, un petit Cantabaya. Allez, petite dédicace pour Alexandra ce matin. Neste domingo de manhã, com Maia e Mário, na rádio Open FM 97.9, as vozes de Portugal. Ça va être avec plaisir. À tout à l'heure, à l'apéro. On va parler garçon, j'arrive. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah bah alors. Et toi alors? Ah, non, ça marche plus. C'est à toi. Oh, oh, oh. É a Canta Bahia que vai dando seu alô. Ai, Canta Bahia. As vozes de Portugal. Allez, voix du Portugal, c'est Mathieu sur Radio Open FM 97.9. Oh, oh, oh, oh, ilari, ilari, oh, oh, oh, ilari, ilari, ilari, oh, oh, oh, é a Canta Bahia que vai dando seu alô, ilari, ilari, ilari, oh, oh, oh, ilari, ilari, oh, oh, oh, ilari, ilari, ilari, oh, oh, oh, é a Canta Bahia que vai dando seu alô, ilari, ilari, ilari. Ana Cantabaya. Vous écoutez Radio Open FM, la radio des Monts d'Ombazac. Et oui. Bienvenue chez vous. Et oui, c'est votre radio. Chucha. Belito Campos. A tua chucha, se me das a tua chucha, ai ai, se me das a tua chucha, canta belito, chucha. Desde pequenino só consigo chonar, toca no piquinho pra você que está na chegar. A tua chucha, se me das a tua chucha, ai ai ai, se me das a tua chucha. Xuxa. Nando Pereira. Quando cheguei naquele lugar, senti que a minha vida ia mudar. Cruzei teu olhar e sem preconceito fui ter contigo para te convidar. Aquela noite só queria dançar. Perigosa, tão charmosa. Então pediste para te acompanhar. Balancei, balancei, entrei no ritmo sem medo, com movimento para te balançar. Balancei, balancei, porque nada é perfeito, mesmo sem saber vais poder dançar. senti que a minha vida ia mudar. Cruzei teu olhar e sem preconceito fui ter contigo para te convidar. Perigosa, tão charmosa, naquela noite só querias dançar. Poderosa, tão gostosa, então pediste para te acompanhar. Balance, balance, entra no ritmo sem medo, com movimento para te balançar. Balance, balance, porque nada é perfeito, mesmo sem saber vais poder dançar. Não foi roça roça, nem foi esfrega esfrega, foi tão intenso que me fez suar. A magia do nosso movimento fez com que a noite não quisesse acabar. Balancei, balancei, entra no ritmo sem medo, com movimento para te balançar. Balancei, balancei, balancei, porque nada é perfeito, Nando Pereira. Mesmo sem saber vais poder dançar. Balancei, balancei. Linda Morena. On t'a pas entendu. Nuno Portugal. C'est mieux. Quand tu veux parler, tu me le dis. Ouais, tu me coupes toujours le micro. C'est exprès. Allez, il est 11h. Sur la fréquence 87.9. Sur les voix du Portugal, Radio Open FM. Alors il vous reste plus qu'une heure pour vos dédicaces. Alors n'hésitez pas. Eu sempre fui um bom rapaz, um bom sujeito, mas tenho um grande defeito. Sou maluco por mulheres. Se tem cerveja gelada, rabo de saia, amanheço na gandaia, top tudo que vier. Essas mulheres tontas com diversão e alegria. Eu já fui de loira, eu já fui de morena, eu já fui de grande, também fui de uma pequena. Eu já fui de algumas que até me dava dó. Eu também já fui de três numa noite só. Eu já fui de loira, eu já fui de morena, eu já fui de grande, também fui de uma pequena. Eu já fui de algumas que até me dava dó. Eu sempre fui um bom rapaz, um bom sujeito, mas tenho um grande defeito. Sou maluco por mulheres. Se tem cerveja gelada, rabo de saia, amanheço na gandaia, topo tudo que vier. Eu tenho horas para sair e para voltar. Meu negócio é vaguear dia, noite, noite e dia. Já fui de tantas que até perdi a conta. Essas mulheres tontas com diversão e alegria. Eu já fui de loira, eu já fui de morena, eu já fui de grande, também fui de uma pequena. Eu já fui de algumas que até me dava dó. Eu também já fui de três numa noite só. Eu já fui de loira. bien au Portugal. Radio Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Elvio Santiago. Sempre sonhei ter alguém, prender-me ao amor, dar e receber também, os dois como um só. Já senti medo de amar, pois não quero errar, perder outro amor. Nunca soube me entregar, tenho que aceitar, hoje eu sou como sou. Por mais que eu queira, por mais que eu queira, por mais que eu queira, já nada posso fazer. Por mais que eu queira deixar de sofrer, eu não sou homem para nenhuma mulher. Por mais que eu queira, por mais que eu queira, por mais que eu queira, já nada posso fazer. Por mais que eu queira deixar de sofrer, eu não sou homem para nenhuma mulher. Sempre sonhei ter alguém, render-me ao amor, dar e receber também, os dois como só. Já senti medo de amar, pois não quero errar, perder outro amor. Nunca soube me entregar, tenho que aceitar, hoje eu sou como sou. Por mais que eu queira, por mais que eu queira, por mais que eu queira, já não posso fazer. Por mais que eu queira deixar de sofrer, eu não sou homem para nenhuma mulher. Por mais que eu queira, por mais que eu queira, já nada posso fazer. Por mais que eu queira deixar de sofrer, Elvio Santiago. Não sou homem para nenhuma mulher. Por mais que eu queira, já nada posso fazer. Por mais que eu queira deixar de sofrer, eu não sou homem para nenhuma mulher. Por mais que eu queira, por mais que eu queira, por mais que eu queira, já nada posso fazer. Por mais que eu queira deixar de sofrer, eu não sou homem para nenhuma mulher. Allez, c'est parti. Vous êtes du pipo. A qui zumba com malhão? O malhão aflito foi ao bailarico. Bailarico. E soltou num grito por onde anda o ritmo popular. Mas a bandana indicou e só que zumba tocou. O malhão já triste por fim desiste. Ninguém lhe passou cartão. Dançam juntinhos esta canção. Oh malhão, malhão, toma lá que zumba. Oh malhão, malhão, toma lá que zumba. Vamos lá dançar, o teu pai vai ser minha lomba. Vamos lá dançar, o teu pai vai ser minha lomba. dançar, agarra-te o par que vai ser de arromba. Vamos lá dançar, ó trelim-tim-tim que vai ser de arromba. Hoje é dia de festa,

amargura. Atirei teus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava meio ausente voltou a brilhar novamente, com o sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, tua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais esta ansiedade louca. Quando de amor estive quase a morrer, senti teus lábios para a vida me trazer com respiração. De boca a boca. Ai, no Portugal, na Rádio Open FM 97.9. Sem amor, a esperança perdida. Por amor, escrevi esta canção. Só amor vale tudo na vida. Só amor é a inspiração. Obrigado, Natália. Sem amor. As minhas lágrimas secaram para sempre, tua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais desta ansiedade. Senti teus lábios para a vida me trazer com respiração. De boca a boca. Só amor vale tudo na vida. Só amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor eu escrevi esta canção. Ou sur la page du groupe Les Voix du Portugal. N'hésitez pas, il est 11h26, encore une petite demi-heure. Et c'est la fin pour ce dimanche matin. Alors dépêchez-vous. desliza e faço suar a camisa. Hélène Coureil et José Malho. Qu'est-ce qui se passe ici? Celle-ci, ça faisait un moment. Et ça fait un moment que ça n'a pas passé, ça. Robin Aguirre, la musique du Gago. Il y a 3 semaines, au moins. Ah non, non, je crois qu'elle n'est pas passée il y a 3 semaines. Ah si, si. Si. Ah si, si. Tu es sûr? Ah oui. Ah ben, il y a 3 semaines. Hein. Je te l'avais dédicacé. Ah, exact. Ah non, c'est pas il y a 3 semaines, c'est si, il y a un si, mois. Si, mais t'as pas écouté il y a 3 semaines. Mais il y a un mois aussi, je te l'avais passé. Ah, d'accord. Merci. Hein. Merci, c'est très gentil.

Ruben Aguiar, a música do Gago, na Rádio Open FM 97.9. Et maintenant, c'est pour toi, Bernadette. Ah. Tania Sampaio. Bonjour, et Bernadette. Contigo. On peut lui dire bonjour à Bernadette. Moi, j'ai pas dit mais bonjour. Mais oui, bien sûr. Bonjour, Bernadette. Elle est adorable. Sampaio. Quero estar contigo, tu és minha alma. Meu coração tem bem guardado o teu lugar. Quero estar contigo, tu és minha vida. Sem ti eu vivo eternamente a sonhar. Quero estar contigo para te amar. Eu quero que tu sintas. Este amor profundo é tudo o que eu mais quero e te dou. Eu quero que tu sintas que essa minha vida no teu abraço tenho a chave do amor. Voz de Portugal na rádio Open FM 97.9. Sabes bem que eu te amo, que já não vivo sem ti, mas para ficares a meu lado, meu amor, vou-te pedir. Rebeca. Aí agora, Rui Bandeira, Perdido por Ti. Ah, je trouve aussi que tu parles pas assez ce matin, t'es fatigué? Ah non, c'est pas vrai, hein. Moi je chantais tout, toi tu dis rien. Parce que moi je sais pas chanter. Ah bah tu sais pas chanter, mais c'est pas grave, moi non plus. Ah oui, d'accord. Rui Monday, là. C'est ça le direct, le marron. Ah oui, d'accord. Quando chegas e vejo-me falar, não sei o que fazer, fico a delirar. O meu coração dispara, sempre um algo nos separa, mas já não dá mais para viver assim. Eu ando louco para provar teu sabor. Pas beaucoup, bah bien sûr tu me coupes toujours le micro, alors voilà, moi je vous disais merci de nous avoir écoutés sur le 97.9 ou sur le www.radioplenfm.fr, les voix du Portugal de 9h à midi. Ah c'est bien. Obrigado a todos d'ouvirem a nossa emissora das 9 ao meio-dia. No domingo de manhã, na www.radiopnfm.fr. FR 97.9. Dá o número para quanto? O 05 55 56 21 44. Ah, ça, le 44, tu l'as retenu. Hein. Ah oui, ça, c'est toujours la fin. Moi, je retiens que la fin. Allez, Rui Bandeira.

que desires ser. Perdeste um momento sem nada a fazer. Esta paixão não deu em nada. Eu tinha tanta coisa para te dizer. Como foste louca para me perder. Eu era aquela que mais precisavas. Mas agora já é tarde para me dizer. As palavras que não contam não me dizem nada. Vê se entendes, reconheces que chegou o fim. Não pensavas que este amor se acabava. Agora já não dá, agora já não há. O outro amor chegou de um novo lugar. Agora já não dá, agora já não há. Aquelas noites que vivi sem braços. Retrouvez votre émission préférée, Les Voix du Portugal, sur Radio Open FM 97.9, dans l'après-midi ou dans la soirée. Pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Radio Open FM, 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. À toi l'honneur. Et voilà, voilà, voilà, voilà, c'est moi, à moi l'honneur. C'est oui, gentil tu, ça. Tu passes avant aujourd'hui. Non mais on dit toujours honneur aux femmes. Ah ben si tu veux alors. Allez. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que les musiques qu'on a choisies vous ont plu et que les dédicaces des gens vous ont plu aussi. Quoi dire de plus ? Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain. Et n'oubliez pas, plus que 2 émissions avant les vacances. Oui, à toi. Oui, c'est à moi. Oui, alors je tenais également à remercier Florent Lima. Oui, tout à fait. Qui nous suit tout le temps et qui fait un travail énorme aussi pour la radio. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, on tient à le saluer et à le remercier pour tout le travail même qu'il fournit. Même qu'il soit loin, il... Ah oui, parce qu'il n'est pas, il est pas sur Limoges ni sur un bazar. Il est où? Il est à... Attends. Ah. Ça y est, ça m'échappe. Ah voilà. Florence, tu nous écoutes. C'est... T'es où? C'est Poitiers, non? Non, non, c'est pas Poitiers, c'est... Orléans. Ah, c'est ça. Ouais, donc Florent Lima, qui est du côté de Orléans, qui fait à distance beaucoup de travail pour la radio. Voilà, voilà. Ah, pour ça. Les voix du Portugal. Notamment les podcasts. Exactement. Donc, comme Aya vous le disait tout à l'heure, il nous reste 2 émissions au mois de juillet. Donc dimanche 19 et dimanche 26. Et après, on est en vacances. Voilà. Et oui, c'est les vacances. Et on reprendra le 6 septembre. Et on reprend donc le dimanche 6. Ouais, c'est logiquement. Ça. Si tout va bien. Si tout va bien d'ici là. Oui, c'est ça. Si on n'est pas confiné. Oui, c'est ça. Bah, tu sais, vu ce qui se passe ailleurs. Donc, prenez bien soin de vous. Hein. Tout à fait. Et on vous retrouve donc dimanche prochain. Et pratiquez les gestes barrières. Ben oui. Voilà. Il faut ne pas oublier. Voilà, voilà. Allez, et bon voyage à ceux qui partent, hein, n'est-ce pas? Parce que je pense que tous les week-ends, là, il y a des gens qui partent. Faites attention sur la route, parce qu'il vaut mieux une mine. Ils ont compris. Non, mais c'est vrai, il faut faire attention, parce qu'il y a eu encore plein de décès et d'accidents, donc voilà. Voilà, voilà. Allez, gros bisous à tous, et on vous dit à dimanche prochain. Tout à fait, à dimanche prochain. Allez, bye bye. Bonne journée, au revoir. Votre radio. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. Without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, and don't you ever go. I've seen it on TV.